What about you, Jonas? Como é que é, bro? Tá tudo bem? Ei, yo, tá tudo bem? Tá tudo saúde, pá. Saúde, tá tudo bom, tá tudo saúde. Manda vir mais. Tá tudo saúde, tá bom, ou né? Ou não é? Ah, oh, tu joia. Ó, oh, tem um eco aqui, ó. Olha só. Assim, estás a ver? A voz normal está assim, não tem nada, assim está flat, todo flat. Essa é a voz normal, mas saquei, saquei. Tu compra um bom microfone e tu faz soar tipo macho, é? Tu compra um bom microfone. Tu compra um bom microfone, faz-te suar macho, porra, tá macho. Olha só, eu falo assim, tá porra, oi, como é? Tá tudo, tá dentro. Tá tudo, tá dentro. Hã? Quer ver mais? Hã? Vem só aqui, deixa eu dizer. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Yeah, shocks. They want to hear you with your volume higher as well. Mas tu tá bem surdo, né? Ah? Tu tá bem surdo, né? Tu tá surdo. Tu tá surdo. Aí mais ainda. Eu já tô aqui aí, arrebentando aqui no zero, meu. Vou baixar. Tu tá surdo, meu irmão. Porra. Alto aqui, não dá assim, não dá, não vai vir baixo, não vai vir porra nenhuma, né? não vai escutar porra nenhuma, tá tudo muito alto, meu. E por quê? Quer tocar baixo? Não posso tocar no baixo porque não, vai arrebentar. Aumentar mais, assim tá bom, mira, tá bem, eu sei que tá, mas sabe por que tá abaixo? Porque se eu ponho aqui o efeito este, se eu ponho aqui este efeito, já vai levantar, e se eu dobro, continuei, ainda vai ficar mais fodido, tá vendo? Por isso é que eu tenho que ter baixo. Se eu ponho efeito, vai subir pra caralho. Vai subir pra caralho. E depois põe... yeah, amazing. Batendo zero, não pode, tem que baixar. Se bate no zero, tem que baixar, meu irmão. Baixa. E aí, Jonas, puxa aí, mano. Tem uma bateria aí? Tem uma bateria aí pra acompanhar? Não, mano. Ó, meu irmão, tem uma bateria aí pra acompanhar? Ok. É aqui. Yeah, shocks. Oh, Jabba. Hey, Jabba. Oh, irmão. Shocks, tu levanta. Levanta um pouco mais. Ele tá no menos 10. Mas ele tá bom, ele tá bom. Tu próprio pode levantar aqui no que? No mecanismo este, né? Vai, sobe, desce, sempre desce. Põe onde tu quer, isso aí? Sim, tá vendo? Já tá mais alto. Jabba, meu irmão, como é? Tudo em cima. É, aqui. Aqui dando numa de vai. fala só Angola, Portugal, é? Angola, Portugal, Brasil. Angola, Portugal, Brasil, É aqui. É o conteúdo. O conteúdo é esse. Angola, Portugal, Brasil. Estás a ver? Daí os americanos também. Os, como eles chamam? Os gringos. Tem os gringos também. Também tem os gringos. Tá bom, tá bom, tá bom. Yeah. E os gringos? E os gringos? E os gringos? E os gringos? Porra, se eles entendem, tá tudo fodido. Já foi? Oh, qual é? Tá feito racista? O quê? O quê? Eu chamo ele do gringo, hein? Ficam fodidos aí. Yeah, bom, vou procurar a tua casa. Vou ver onde é. Vão ver teu endereço. O quê? Código postal? Já! Código postal, vou mandar uma bomba aí rápido. O Shox fala que é português, brasileiro? É. Oh, não. É americano o gajo, pá. É, bona de amor. Tá bem, tava aqui explicando aqui o One Kiss. Tudo tem a ver com o teu microfone, né? Olha só esta voz, é? Hã? Isto é... É a voz sexy ou não? É a voz sexy ou não é a voz sexy? Tem que afirmar a verdade. Verdade. Diz verdade. É a voz sexy ou não é a voz sexy? Tem a ver com o microfone. Tu compra um bom microfone ou compra um microfone. Tem diferença na voz, né? Sim, estás a ver? E assim? E assim, estás a ver? E assim? Pô, já estou bem. Já estou bem fora do. Yeah. Go on, Jabba. Give us a beat. Give us a beat, please. Ok, agora vou pôr o coros agora, né? O jaba. O jaba. Vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas vai Java, vai Jonas, vai Java, vai Jonas, vai Java, vai Jonas, vai Java, vai Java, vai Jonas, vai Jonas, vai Java, vai Jonas, vai Java, vai Jonas, vai Java, vai Jonas, vai Java, vai Jonas, vai Java, vai Jonas, vai Java, vai Jonas, vai Java, vai Java, vai Jonas, vai Java, vai Jonas, vai Jonas, vai Java, vai Jonas. Thank you. my love. My love must be a kind of blind love. My love must be a kind of blind love.